Está falando de sonhos. Sonhos. Nós criamos o mundo do sonho. Sonho. Levamos a pessoa até esse sonho e ela preenche com os segredos dela. Sonhos parecem reais quando estamos sonhando. Só quando acordamos é que percebemos algo muito estranho nele. O sonho está desmoronando. Eu estou no controle. Cores e sons, queimando a Babilônia nesse mundo de ilusão. Cores e sons, queimando a Babilônia pra fugir dessa prisão. Cores e sons, queimando a Babilônia nesse mundo de ilusão. Cores e sons, queimando a Babilônia pra fugir dessa prisão. Levemente atordoado, copo vazio, olhar distante, pensamento e mais um trago. Vendo a vida em linhas, numa letra feia, em um papelzinho amassado. E como é engraçado, fugir do que é real por não tá preparado mais. Na night, bebida, maconha, cigarro, desperta sua imaginação, te deixando em outro estado, amplificando as emoções, te dando as visões, focado em tentações que se tornam armadilhas em um jogo de ambições. Checkmate, guerreiro que não falha e nem luta por empate. Posição de ataque nessa crazy life, junto o time todo e tô pronto pro combate. Em meio à viagem, luxúria, cores e sons. A vida é uma estrada e eu tô só de passagem, entre delírio e realidade. Cores e sons, queimando a Babilônia nesse mundo de ilusão. Cores e sons, queimando a Babilônia pra fugir dessa prisão. Cores e sons, queimando a Babilônia nesse mundo de ilusão. Cores e sons, queimando a Babilônia pra fugir dessa prisão. Combustão, queimando até tarde. Lá fora guerra fria, mas a Babilônia em chamas arde. Sem barreira vou fluindo, precisão e raciocínio. Beat bom, minha serve um fino. E tá pronta sua viagem, nostalgia, mente cria margem. Psicodelia entre loucura e realidade. Pra fugir dessa ilusão, peso no verso, escuta. Guerra contra Babilão, se o mundo é covarde. Poesia, válvula de escape, me preparo, me benzo, o corpo tá fechado. Alma e coração, espírito em processo de elevação. Meus versos são eternos, um dia os governantes cairão. Porque meu sonho é utopia, nesse mundo de ilusão vão oprimir você. Se você enxergar mais que eles te permitirem ver. Mas será que você pensa ou pensam por você?